Em 5 segundos, podcast do Alexandre Sena. Olá a todos, eu sou o Alexandre Sena, trazendo até vocês mais um podcast. Esta é a edição número 19, que está indo ao ar nesta terça-feira, 20 de dezembro de 2005. Quero mandar um abraço especial a todos os ouvintes que já acompanham nosso podcast há algum tempo. Também quero dar as boas-vindas aos novos ouvintes que estão chegando agora, descobrindo o podcast do Alexandre Sena por meio das matérias que saem na mídia. Tivemos esta semana uma matéria no jornal Zero Hora de Porto Alegre, falando dos podcasts e também dos videoposts que eu veiculo no meu site, alexandresena.jor.br. Um abraço especial à repórter Vanessa Nunes, que escreveu a matéria. Também a revista da MTV desse mês traz uma matéria super bem escrita sobre podcasts. Matéria do Marcelo Nóbrega, que traz dicas de como criar seu podcast. E também cita vários podcasters bem conhecidos. Esse que vos fala é um deles. Também o Guilherme, o Ricardo Macari, o Joildo Santos, o Sérgio Sestaro, entre outros. Criaram até um top 10 também. Achei engraçada a ironia. Esse podcast que ficou famoso a partir do top 10 que eu apresentei aqui na edição número 3, agora acabou incluindo no top 10 da MTV. Olha que legal, juntamente com outros podcasts também bem conhecidos. E essa matéria da MTV acabou me fazendo pensar um pouco nessa questão do estrelato no mundo dos podcasts. É bem engraçado isso, porque a maioria das pessoas que produzem e veiculam podcasts são pessoas absolutamente comuns. Dessas que você vê no dia a dia, na rua, no supermercado, no barzinho, no trabalho ou na faculdade. Eu mesmo sou um tipo um tanto comum. Dificilmente alguém presta atenção em mim quando eu ando na rua. Não tenho e nem pretendo ter nenhum cacuete de superstar. Mas imagino que a maioria das pessoas que produzem podcasts sejam também cidadãos comuns, não necessariamente ligados ao mundo da comunicação ou do show business. Mas, por ser um fenômeno de comunicação de massa, o podcast, a exemplo do rádio, do cinema e da televisão, também acaba criando seu star system. A gente acaba revivendo aqui no Brasil um fenômeno que já aconteceu no início do século XX, com a explosão do rádio no Brasil. Mais especificamente, a partir do Estado Novo de Getúlio Vargas, quando surgiram aí grandes nomes do rádio. Cantores como Ataulfo Alves, Noel Rosa, Lamartine Babo, Silvio Caldas, Calmy Peixoto, Aracide Almeida, Emilinha Borba, Marlene, as irmãs Dirce e Linda Batista, entre tantos outros. E havia também os apresentadores de programas de auditório no rádio, que ganharam bastante notoriedade. César Ladeira, Paulo Gracindo, o próprio Chacrinha, que depois foi para a TV, assim como Silvio Santos, todos eles experimentaram a fama e o estrelato proporcionado por um meio de comunicação extremamente popular nas primeiras décadas do século XX, que foi o rádio. Depois, a televisão também criou seus ídolos de comunicação de massa, muitos oriundos do rádio. Da velha guarda, além do Silvio Santos, do Raul Gil e da Hebe Camargo, que ainda estão aí vivos, tínhamos apresentadores como o Chacrinha, o Flávio Cavalcante, o Bolinha, o Jota Silvestre, o Ayrton Rodrigues, o Raul Longras, entre tantos outros. Dos comunicadores mais recentes, sem dúvida, a Xuxa, o Fausto Silva e o Gugu Liberato são os mais eminentes. Mas a fauna também inclui o Ratinho, o Datena, o Gilberto Barros, o Luciano Huck, entre outros. Mas a gente não pode falar de star system televisivo sem falar, claro, nos atores de novelas. Tem gente há mais de 40 anos na TV, já se tornaram ídolos de várias gerações. Lima Duarte, Fernanda Montenegro, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Regina Duarte, Francisco Coco, Tony Ramos, Antônio Fagundes, só para citar os mais antigos. E, mesmo o meio jornalístico, acaba criando o seu star system televisivo. William Bonner, Fátima Bernardes, Pedro Bial, Ana Paula Padrão, Glória Maria, Joelmir Betting, Boris Casoy, Paulo Henrique Amorim, Ricardo Boechat e Carlos Nascimento, meio sem querer ou não, acabaram virando também estrelas de televisão. Senhoras e senhores, escreva cá. Ed Silva, porque alguém precisa falar. Popcorn Brasil. Código Livre, um tal show com Ricardo Macari e Adriana Saito. Um casamento perfeito entre tecnologia e pode ser o número 2. sou o Alexandre Sena, trazendo até vocês mais um podcast. Apresentação mais do vídeo. Apresentação lá vai ser um evento bem bacana, estarei lá dando palestra, por incrível que pareça. Já gosto de falar aqui, imagina quanto que eu vou falar na podcast. Welcome to the podcast world. Bem-vindos à Podcon Brasil, a primeira conferência brasileira de podcast. Já temos aí algumas estrelas do podcast brasileiro. As pessoas que sempre são citadas em matérias sobre podcasts, os podcasters que sempre são citados por outros podcasters. Eu até acho legal fazer um paralelo entre alguns podcasters e estrelas da televisão, para a gente sentir bem como funciona esse star system nos meios de comunicação, criando ídolos, criando vínculos, criando imagens e sensações na cabeça do público. Acho que a grande antítese atualmente do podcast brasileiro são as diferenças de estilo entre dois campeões de audiência, o Gui Leite e o Ricardo Macari. Enquanto o Gui Leite faz o gênero Tony Ramos, né? O bom moço, o genro que toda sogra quer ter, sempre gentil, com uma voz macia e pausada, falando tudo aquilo que a gente quer ouvir e garantindo com isso uma audiência cativa, o Ricardo Macari faz exatamente o oposto. O Macari é o polemista por excelência. É uma espécie de Jorge Cajuru, ou um ratinho do podcasting brasileiro. Ele é turrento, ele é brigão, é cabeça dura, fala o que pensa e às vezes não pensa pra falar. É o que chamam em francês de enfant terrible. Certamente muitos ouvintes se divertem com ele, outros se irritam, mas ele acabou conquistando também uma parcela significativa da audiência que quer ver o barraco, o inusitado, o imprevisível. O show do Macari, o Código Livre, é simplesmente surpreendente. Você nunca sabe como ele vai terminar. É diferente do Gui Leite, que conquistou a audiência utilizando exatamente a tática oposta. O Gui Leite conquistou o ouvinte pela confiança, por transmitir segurança daquilo que ele fala, por passar credibilidade. Acho que hoje o Gui Leite é uma das principais referências quando a gente pensa em novidades de tecnologia, especialmente em novidades da Apple. Muitos dos lançamentos desse ano foram antecipados pelo Gui Leite. Enfim, mesmo sem ser jornalista formado, ele acaba fazendo um trabalho jornalístico assim de extrema relevância e com certeza acaba fazendo por merecer a audiência excepcional que ele possui hoje entre os internautas brasileiros. Outro paralelo interessante que eu faço é em relação a alguns podcasters brasileiros que estão no exterior. Temos aí o Eric Silva nos Estados Unidos, o Marcelo Oliveira do Fritzlandia na Alemanha e a dupla do Rosso Pomodoro na Itália. Para mim, os três podcasts servem como correspondentes internacionais, principalmente o Fritzlandia, que fala bastante sobre a vida e a cultura na Alemanha. É interessante porque o Marcelo Oliveira passa toda aquela sensação de serenidade que os correspondentes internacionais de TV antigamente, como o Cílio Bocaneira e o Lucas Mendes, passavam. O Eric Silva já é mais brincalhão. Tem um sarcasmo brilhante, às vezes me lembra um pouco o Joelmir Betten. E o Rosso Pomodoro, faz tempo que eu não ouço, mas o esquema de bate-papo lembra um pouco aqueles programas de estilo Manhattan Connection, abobrinhas misturadas com discussões de alto nível, que divertem e ensinam ao mesmo tempo. Temos aí o Joildo Santos, do Cafofo Podcast. Só lembrando que todos os podcasts que eu citei aqui estão linkados no post de 20 de dezembro do blog do Sena. Mas o Joildo Santos, não sei porquê, me passa a sensação de ser aquele cara cabeça, consciente, que procura usar o meio de comunicação, no caso o podcast, para fins positivos. Me lembra um pouco o Serginho Groisman, pois procura trazer temas importantes e discussões inteligentes à tona, e não só ocupar o tempo falando abobrinhas, como outros apresentadores de TV fazem. Já o André Santiago, do Sala de Cinema, parece ser candidato a ser um novo Rubens Evald Filho. Acho que com a notoriedade que o podcast vem conquistando, não duvido nada do André ser convidado pela Globo ou pelo SBT a comentar a entrega do Oscar numa das próximas edições. E o Danilo Medeiros, do Digital Minds, me parece ser aquele cara largadão, tipo surfista mesmo. Não sei se faria sentido compará-lo com algum ator da Malhação ou talvez com o Luciano Huck. Ao passo que o podcast do Ed Braca se aproxima um pouco do programa Pânico, com a quantidade de abobrinhas e palavrões falados durante o programa. Eu ouvi o Ed Braca dia desses, fazia tempo que eu não escutava, mas agora ele divide a apresentação com outras pessoas. E o clima do programa é bem esse mesmo. Às vezes eles têm algo a dizer, outras vezes não. Mas não estão nem aí. Seguram a audiência no gogó mesmo, fazendo gracinhas, falando asneiras. Acho que podemos chamar isso até de uma escola, uma vertente própria do podcast, que é baseada muito mais no bate-papo descompromissado do que na veiculação de conteúdo informativo. O Digital Minds segue essa linha também, o próprio Código Livre do Macari às vezes pende mais para a conversa banal do que para a transmissão de conteúdo, mas não há nada de errado nisso. É uma linha mais verborrágica do podcasting, por assim dizer, que também não deixa de ser interessante do ponto de vista do estudo desse fenômeno eletrônico de comunicação de massa. E o Star System do podcast brasileiro não poderia prescindir também do seu cast musical. Já tivemos aí bons nomes revelados pelos podcasts. O Luiz Cláudio, o Homens do Pântano. Temos aí o Maestro Billy, que é um excelente produtor musical. E claro, a Mariana Eva, que além de roqueira, também tem o seu próprio podcast, onde divulga músicas de outros artistas independentes que estão aí lutando por um lugar ao sol. Eu até estava devendo espaço aqui à Mariana Eva, eu a citei no top 10 da edição 3 do podcast do Alexandre Sena, mas faltava mesmo mostrar o talento da Mariana Eva. Vou tocar aqui uma faixa que já foi bem executada em outros podcasts, mas acho que vale a pena tocar aqui também para fixar na cabeça e convencer os ouvintes a comprarem o CD da Mariana Eva. Tem no Submarino, tem na Fenac, tem em diversos lugares para você comprar. Vamos ouvir aqui a faixa Febre de Tumente. Com vocês, Mariana Eva e o Projeto Min, no podcast do Alexandre Sena. Mariana Eva e o Projeto Min, com Febre de Tumente, sucesso absoluto na podosfera brasileira. Vou abrir espaço agora para responder a alguns comentários de ouvintes. Tivemos aí novamente o Stephen Rickert, lá de Los Angeles, que escreveu parabenizando por alguns temas que abordei nas últimas edições. aquela questão da cultura do automóvel em Brasília, de às vezes o carro ser considerado mais um fator de prestígio social do que um mero meio de transporte, o Stephen disse que se lembrou da época em que morava no Japão e também das conversas que teve com colegas que trabalham em Washington. Daí uma coisa que eu não imaginava, um ponto em comum entre Brasília e Washington, além do fato de serem capitais federais. São cidades em que se exacerba o uso do automóvel. Também o Fabinho deixou um comentário a respeito disso. Ele citou alguns filósofos modernos que defendem a ideia de que vivemos numa espécie de hipermodernidade, onde alguns valores, como a aparência, são supervalorizados e, para ter status social, não é necessário ser rico, basta parecer rico. Achei muito interessante isso. O Fabinho também falou da questão do controle do conteúdo da internet na China, tema do podcast 17. Na opinião dele, também existe um controle norte-americano sobre o conteúdo da internet. Só que esse controle não é feito de uma maneira tão explícita como na China. Ele lembrou do oligopólio existente na comunicação de massa, a concentração da informação, né, dos meios de comunicação nas mãos de poucos grupos empresariais, e que, com certeza, também exercem direta ou indiretamente algum tipo de pressão sobre o que deve ou não ser publicado na internet. É um tema polêmico, né? Mas deixo os microfones abertos aqui para quem quiser debater mais sobre isso. E o Vertov comentou a respeito do Paul Westerberg, que eu toquei também na edição 17. Ele lembrou da antiga banda do Paul Westerberg, The Replacements, e recomendou aí para quem quiser ouvir dois álbuns da banda, Tin e All Shook Down. Fica aí o registro. E, finalmente, o André Santiago acabou de mandar um áudio e-mail com uma simpática mensagem de Natal. Vamos ouvir. Olá, Alexandre Sena, tudo bom? Aqui é o André do podcast Sala de Cinema e eu tô dando uma passadinha aqui no teu podcast só para te desejar um feliz e ótimo Natal, um maravilhoso ano novo, com muita saúde, paz, alegria, sucesso para você e para toda a sua família, tá bom? Um abração, tchau! Opa, valeu André, desejo tudo em dobro para você. Um ótimo Natal, muita, mas muita paz, amor, saúde, felicidade e dinheiro no bolso, né? Nesse ano de 2006. E, para você que quiser comentar, pode usar o sistema de comentários lá do site ou mandar e-mail para alexandresena@gmail.com. Também pode meter bronca na nossa comunidade do Orkut. Sua opinião é sempre muito bem-vinda. Eu citei há pouco a revista da MTV. Pois bem, comprei a revista para ler a matéria sobre podcasts e acabei contradizendo o que eu falei na edição 16 sobre o meu surto de pão-durismo, né? Influenciado por indicações da revista, acabei comprando dois CDs lá na FENAC. Isso mesmo, dois CDs de uma vez. Acho que é o meu recorde em mais de 3 anos. Comprei os novos CDs da Madonna, Confessions on a Dance Floor, e do Depeche Mode, Playing the Angel. O CD da Madonna é dançante do início ao fim. Foi uma grata surpresa para mim, que ando meio decepcionado com alguns ícones dos anos 80, né? Que parece que pararam nos anos 80, não se renovam, não conseguem mais empolgar como antigamente. A Madonna realmente tem procurado se adaptar às novas tendências do pop nesse início de século e tem conseguido emplacar bons trabalhos atualmente. Esse Confessions on a Dance Floor é um bom exemplo. Um CD muito bem produzido, traz referências a ícones da discoteca dos anos 70, como o ABBA e a Donna Summer. A própria faixa de abertura do CD, Hung Up, traz um sample de um sucesso do ABBA, Gimme Gimme Gimme, com uma roupagem totalmente atualizada. Totalmente coerente com a proposta de reviver a febre das discotecas dos anos 70 para a nova geração MP3, né? A geração dos anos 2000. Eu vou tocar um trechinho de Hang Up aqui. Acho que não tem problemas quanto a direitos autorais, né? Tocar só um trechinho para a divulgação. Ouçam e, se gostarem, comprem o CD. Hang Up, faixa que abre o CD Confessions on a Dance Floor, o novo CD da Madonna, já disponível nas lojas. E o outro CD que comprei é o novo trabalho do Depeche Mode. O título do CD é Playing the Angel. Eu estava ouvindo há pouco, enquanto rascunhava o script desse podcast. É um CD mais ou menos dentro do padrão dos CDs do Depeche Mode. Acho que a banda já decaiu muito com a saída de alguns membros. Esse novo CD fica mais ou menos no mesmo nível dos últimos CDs do Depeche Mode, como o Ultra e o Exciter. Eu senti um gosto de já ouvir isso antes. Tem algumas faixas mais dançantes, outras mais depressivas. Não é um CD que desagrada, mas também não é nada de excepcional. Ouça um trecho da faixa número 2, John the Revelator, que foi uma das que mais gostei. John the Revelator, faixa do CD Playing the Angel, o novo CD do Depeche Mode, também já à venda nas melhores lojas do ramo. E agora vamos ouvir uma música inteira, dessa vez é o som de Brother Love, que tem sido um dos campeões de execução no site Podsafe Music, music.podshow.com. A canção Summertime já foi executada em outros podcasts, é um sucesso da podosfera e se é sucesso, toca aqui também. Com vocês, o som de Brother Love, com Summertime, no podcast do Alexandre Sena. Esse foi Brother Love com Summertime, sucesso do Podsafe Music, no podcast do Alexandre Sena. Para terminar, eu quero citar aqui uma novidade no mundo dos podcasts, que cedo ou tarde iria acontecer. O meio político também descobriu que pode tirar proveito dos podcasts. Não sei se é o primeiro, mas acredito que sim. O Informe Cidadão, o podcast produzido pela Prefeitura de São Paulo, leia-se José Serra, divulgando aos internautas fatos de interesse da população, no caso da população da cidade de São Paulo. E, claro, fazendo uma bela propaganda eleitoral do PSDB, nesse meio ainda não regulamentado, graças a Deus, ainda não regulamentado, que é a internet. O pessoal até estava comentando numa lista de discussão do Yahoo, a lista Podcast Brasil, que o perigo é de instituírem também um horário político obrigatório na internet. Já pensou? Às 20 horas e 30 minutos, todos os IPs serem redirecionados para os sites de algum partido político, ou candidato a presidente ou governador, seria o fim da picada. Bom, enquanto a investida dos políticos na internet se limitar aos podcasts, já que baixa o podcast quem quer e ouve quem quer, acho que a iniciativa é válida. Ouça um trechinho do podcast do Serra, da Prefeitura de São Paulo. E essa semana foi cheia. A Prefeitura entregou 2 unidades básicas de saúde e outras 3 assistências médicas ambulatoriais. Na área da educação, o projeto São Paulo é uma Escola anunciou que não para nas férias. Ouça mais detalhes do balanço da semana com o prefeito José Serra. Na sexta-feira dessa semana, a Câmara de Vereadores aprovou o meu projeto de lei acabando com a taxa de lixo aqui em São Paulo. Portanto, a partir de 2006, não teremos mais a taxa de lixo. As pessoas, de fato, vão pagar só em janeiro, porque é a taxa de lixo de dezembro que paga no mês seguinte. Tá aí José Serra no Informe Cidadão, o podcast da Prefeitura de São Paulo. Se a moda pega, em breve teremos podcasts do Lula, do César Maia, do Garotinho, do Aécio, da Rosiana, do Cristóvão Buarque, da Heloísa Helena e por aí vai. Quem viver, verá. Eu vou ficando por aqui. Na próxima edição, a de número 20, eu vou trazer uma retrospectiva especial com os melhores momentos desta primeira e inesquecível temporada do podcast do Alexandre Sena. Espero contar com sua audiência. Por enquanto, um Feliz Natal a todos e, claro, um forte abraço e até a próxima. Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html